Música de peso. Homenagem aos Type O Negative neste Música de Peso, Peter Steele, que faleceu esta semana, na passada terça-feira, foi dia 14, sou muito bom com datas, faleceu finalmente, finalmente não, isto foi muito mal. Soou tão mal. Peço desculpa, não, desta vez foi mesmo, ele em 2005 tinha anunciado a sua morte como manobra de promoção ao disco da altura. Mas desta vez parece que foi mesmo, infelizmente para os fãs da banda. Peter Steele faleceu na passada terça-feira com uma falência cardíaca, apesar de não ser ainda oficial. E os rumores na altura, quando saíram, havia muita gente no Facebook a comentar: ah, não é verdade, outra vez. Eles vão lançar álbum novo, portanto ele decidiu dizer que está morto. Mas desta vez, pelo menos, o manager e pessoal da banda de Type O Negative disse: ah, ele morreu mesmo. E, daqui a duas semanas falamos. Daqui a duas semanas falamos, exatamente. Não. O tema que ouvimos foi Cinnamon Girl, só para dizer. Se assim for, de facto, que vamos acreditar que é os nossos sentimentos. A todos os fãs. A todos os fãs, à família, família, aos todos, amigos. Pronto. E fica aqui a nossa singela. É sempre homenagem. Desagradável. Um falecimento. E é mais um. Este ano, 2010, está a ser muito profícuo em mortes. O baterista da Avenged Sevenfold morreu também. Estou-me a lembrar assim série, à cabeça. Uma série de... Gente de After Death, uma banda britânica. O dos Evil. Mas isso já foi em 2009. Foi no final do ano passado também. Está a ser um... Exato. Está a ser um primeiro trimestre terrível. Tá, bom, avançando. Fiquei com curiosidade para ouvir o Shaun of Aurelius. Posso? Bom, pá, à vontade. Bom amigo. Death Metal técnico. Sim, pode... Pá, é um... Esta, para mim, esta é tipicamente aquela banda que está no limbo entre o deathcore e o death metal técnico. Porquê? Porque, como é uma banda recente, há muita gente que vai dizer e tal. E como faz turnés com Whitechapel, por exemplo, com... Pronto, com bandas que estão na vaga do deathcore, se calhar vão dizer que não, que isto é deathcore. Mas, na verdade... Muito honestamente, eu diria que isto era death metal técnico. E é, pá, é porreiro. Sempre a abrir, portanto, não é? Sempre a abrir, é daqueles... Modalidades. Secrets, the power is my love, the fire in the wind. Curious for me, the verdade. É verdade, sim, senhor. E percebo o porquê de, das pessoas os meterem eventualmente. Estão a aparecer na nova década, é isso, e vai tudo para o mesmo saco. É aquela história. Tem um nome que é constituído por mais de três palavras. Exatamente, tem todos o estigma, não é? Se calhar são gordos, têm tatuagens. Eventualmente, ah, pronto, aquelas franjas esquisitas. Não sei, não, e por acaso nunca os vi. Mas tem uma capa do álbum, artwork, muita gira. Tem as duas já agora. Tem duas capas para o mesmo álbum, tem um artwork espetacular. Fantástico. Eu já não sei quem desenhou, mas acho que foi alguém conhecido. Mas agora, muito sinceramente, não estou a ver quem é que foi. A gente tem um grande amigo chamado já Google. De qualquer coisa. Olha, não diz. Então vamos esquecer, sou eu que estou a inventar. Vamos seguir, não, mas também deve ter sido alguém. Let's Kill Those Motherfuckers. Yeah. É um dos temas mais divertidos dos Lair of the Minotaur. Esta banda americana que... Epá, eles existem, não sei se já uma vez ouviste, mas eles existem basicamente para fazerem música poderosa. E é uma coisa fantástica. Eles têm quatro discos que são repetitivos, é verdade, mas... com um poder esmagador, fazer uma grande vénia a nomes tipo Celtic Frost e coisas assim. E é potente. Eu até acho que nós já falámos disto. É bem provável que já tínhamos falado deles aqui. De qualquer das formas, aqui ficam. Certo, vamos embora. Evil Power, avanço para o novo álbum. Evil Power é o nome do álbum. Let's Kill Those Motherfuckers é o nome do tema que vamos ouvir já. Now I've tasted blood. os Rotten Christ. Escolha do Afonso. Au! Acabaste de mandar uma cotovelada gigantesca. Álbum novo? Álbum novo, sim, senhora. E uma belíssima produção. Tá. E isto é um bocado diferente daquilo que eles eram no início da carreira. Não digo isto com pena. É da crise! Os senhores são gregos. Pois tem um álbum novo. Boa, não estava. Hello. Hello. Mas já estamos a trabalhar muito. Não, são gregos, os senhores. Os black metalers gregos. Com o álbum novo. Hello. Pá, o álbum. Tá porreiro. Eu não achei. Assim, tá um bocadinho menos. Menos black metal. Tá um bocado mais metal. No geral, claro, percebes? Está mais abrangente, mas pá, não. É daquelas bandas que eu não acho que faça propriamente maus álbuns. Uns são mais inspirados do que outros. Uhum. Também não posso dizer que seja um grande connoisseur dos seus. Da sua discografia, portanto. Uhum. Mas eu até não gostei nada disto. Tem álbuns muito bons. Este, por acaso, tenho que confessar que a mim me passou um bocado ao lado. Mas gostei de ter uns apontamentos muito bons. E o tema que trouxeste é um exemplo perfeito daquilo que o álbum tem para oferecer. E eu, feito inteligente, apaguei da playlist e queria fazer publicidade ao nome do álbum. Lembras-te do nome da música que trouxeste? Foi a única que era em inglês, não? Sim, era Fire, Death and Fear. Death and Fear, ok. Fire, Death and Fear foi o avanço que ouvimos para Hello. Se calhar íamos ao Burzum. Pronto, ao senhor Varg, inevitavelmente temos que falar do senhor Varg. Essa. Vai, esse ícone. Para todos os efeitos, é o rockstar no seu máximo. Quer dizer, só não consumiu drogas, acho eu. Pelo menos é o que ele diz. Mas matou, fez álbuns, inspirou metade do black metal que se faz hoje em dia, portanto. E anda a fazer capas por todo lado agora. Claro. Qualquer coisa que saia da boca, das mãos, seja de onde for, deste senhor, tem logo uma grande projeção mediática. Posso continuar a falar? Desculpa, porque tá bem, como tem 11, como tem 12 minutos, vamos falando por cima de alguma das partes. E depois das polémicas todas, até porque o nome do álbum que era White God. Que era White God, exatamente. E depois, pronto, voltou a questão de ser racista, neonazi, seja, pá, pronto, não vamos entrar por aí agora, mas questões políticas. E ele, 10 anos depois, 11 anos depois, volta às edições. Ele, por acaso, é estranho, porque ele saiu da prisão e passado 3 meses, já tinha o álbum gravado. Eu não sei se ele já teria as ideias, se já teria feito alguma coisa na prisão. Acredito que, já que não tivesse muito mais que fazer, não é? Sim, exato. Mas que só ofereçam condições no seu país de origem, não é? Para que ele possa gravar. Para que possa gravar um álbum na prisão. Uhum. Ele gravou. Noruega, eu acredito que as prisões da Noruega não sejam o esterco que são cá. Quer dizer, exato. Não, ele gravou álbuns. Ele gravou o Philosopher na prisão e é dos álbuns mais badalados dele. Só que é tudo à base de Casio e aquelas coisas mais ambientais. Não, este álbum não tem nada disso. Quer dizer, é um black metal arrastadão, estás a ver? Não há também partes assim muito extremas, não sei dizer, muito rápidas ou muito. Sim, porque também foi ele que gravou tudo. Pois. Ele gravou a bateria toda e o baixo. Também se nota. É aquela produção muito própria, muito caseira. Muito necro, muito black metal, muito, sim. Muito do fundo do baú, que eu acho que fica, por acaso até acho que fica bastante bem neste álbum. Pá, todo o ambiente do álbum é sombrio, quer dizer, não estamos isto é, vindo de quem vem, ninguém está à espera de um álbum de alguma coisa de saltitante, não é? exato. Foi. Mas tem, deixa-me só dizer-te uma coisa, gostei muito da capa, gosto muito. Gostas? Tem uma fotografia. Eu acho assim, tem uma fotografia porreira, mas acho muito pouco criativa. Sim, uma capas de black metal com uma floresta. Não pode. Sim, mas não, aquela capa que vinha sendo avançada era realmente um deus branco, não era? Era sempre uma estátua. Pois. Portanto, se calhar também acredito que ele tenha. E ele, foi curioso o movimento todo antes de sair do álbum, ele tinha um nome e depois, como criou polémica, mudou o nome. Houve muitas. Será que ele amaciou? Exatamente. E eu, por outro lado, ele dava entrevistas em que dizia: não, eu voltava a matar o Jerónimos e sim, eu sou racista. Quem nos está a ouvir e quem conhece o Fire? E quem conhece ou quem acompanhou a saída deste álbum ou os meses que antecederam, está mais ou menos a par destas polémicas todas. Mas é engraçado ver como estes grandes, estas personagens muito severas do black metal também conseguem amolecer um bocadinho. Não vamos falar do Gal. Do Gal, não é? Mais macio. Que recebeu um belo galardão ano passado, não é? Mas não vamos. Macio não dá para ficar, não é, senhor Gal? Vamos chegar com o Glass Elves. Avanço para este belíssimo Bells. É um belíssimo álbum, eu gostei imenso. É. É que lembro-me de ter comentado isto, só para arrematar. Está uma coisa bastante atual. Não parece que ele esteve 11 anos sem gravar, porque me faz lembrar em certas alturas, faz-me lembrar Altar of Plagues e coisas que se fazem hoje em dia. Sim. Portanto, as duas, uma, ou o black metal não avançou muito, ou então ele está um passo à frente, como chegou a estar em certas alturas, com os dois primeiros álbuns dele. Portanto, bom, se Varek, se ouvires isto. Se bravo, em português. Eu falo russo. Português. Obrigadinho. Glam Selam's Elf é o avanço para este belíssimo tema deste álbum de Varg Vikernes. Eu não quero mesmo nada, desculpa, não avisei que abri os microfones. Não quero mesmo nada estragar o tema, mas infelizmente é um bocado longo demais para o tempo que nós temos. E já vamos em meia hora de programa e ainda temos. Se fôssemos a passar, tipo, estávamos bem tramados. Temos muita coisa aqui. De qualquer das formas, é um belíssimo álbum. E acabámos de ter 3 minutos acerca dele, portanto não vale a pena avançarmos mais. Acho que já falámos o suficiente sobre ele. Sobre o álbum. Entretanto, eu não sei se. Vamos passar aos Ovel. Está pronto. Está prontíssimo. Foram os Ovel e acho que depois de termos passado uma coisa boa, demos um exemplo de como, voltando àquela questão que eu pus há bocado, se o metal evoluiu ou se há alguém tipo o VAR que está um passo à frente, os Ovel estão exatamente onde o black metal se calhar poderia não estar, ou não deveria estar, não é? Eu vou dizer, o álbum passou-me ao lado. Sim. Completamente. Fui muito atrás das críticas negativas ao álbum e sinceramente não fiquei nada entusiasmado. Já não tinha ficado com o avanço deles. Este álbum, The Underworld Regime, eu fiquei um bocado decepcionado, sinceramente. Fiquei um bocadinho triste. Sabes? Porque... Por causa dos nomes, quanto mais não seja. Porque tem, porque, pá, um projeto que junte o, epá, eu engano-me sempre a dizer o nome, o Chagrado, o King of Hell e depois uma série de outros, o Frost e outros músicos também. Que já tocaram com 1349, com Gorgoroth, com uma série de grandes projetos e de bons projetos no, dentro do black metal, estaria à espera se calhar de... Olha, mas não seja de não ouvir outra vez esses projetos, porque uhum. tu aqui consegues ouvir perfeitamente Gorgoroth, consegues ouvir perfeitamente Dima Warrior, consegues ouvir perfeitamente 1349, e se calhar estava à espera que eles fizessem outra coisa, quer dizer, pá, não estaria à espera de ouvir outro estilo que não black metal. Exato. Mas se calhar não assim. De modos que posso, muito honestamente, fiquei um bocadinho decepcionado. Uhum. Pois, eu sinceramente. Tens bons também. Riffs, tens tudo muito bem tocado, com certeza. São músicos mas depois, de carreira, mas não desenvolve, não é? Como de final, ficas um bocado. Não mais um, parece uma banda de. Pá, parece que leram como fazer black metal. Para Totós. No ano 2000, exato. Digamos assim, ou como fazer black metal atual, uhum. com boa produção, vá. E saiu aquilo. E ficou uma coisa, se calhar, a meio gás, não é? Como se costuma dizer. Poderia ser melhor. Vamos sim, mas é que, não, é que, na verdade, não parece um álbum mal trabalhado. Parece é que não foi... Se calhar não foi bem pensado. Epá, eu acho que eu não sei se foi... Se puseram pressão demais em cima deles próprios, porque depois, a partir do momento em que estes músicos todos se juntam, obviamente está toda a gente à espera de um álbum do Caneco. Não é? Uhum. Acho eu. E às vezes é o mal destes super projetos. Pois. Também tanto tens uns que têm... Pá, que saem cenas... geniais, depois tens outros que saem os cocós. E este caso está mais perto do cocó do que do genial. Provavelmente do genial, percebo perfeitamente. Mudando radicalmente de género, vamos chegar com os Peace Jeans, uma banda da Sub Pop, que infelizmente é mais conhecida por ter sido a editora dos Nirvana do que ser uma editora particularmente seletiva e diria mesmo excitante pelo seu catálogo. Além das CSS também tem Comets on Fire, que é uma boa banda de rock psicadélico, e tem estes Peace Jeans que descobri hoje de manhã, mas são bons. E depois vamos ficar com os Mouth of the Architect, que vão pisar território nacional na próxima semana, dia 21 em Lisboa, no Music Box. Vamos tentar lá estar nós, sim. para ser bem. Vamos ficar já com o primeiro tema do novo EP, que saiu há pouco tempo. Chama-se a música, o EP tem o EP mesmo tema The Violence Beneath. Traz uns Mouth of the Architect um bocadinho mais, este tema pelo menos, um bocadinho mais pesados, mas mais o resto do EP vai dar mais ou menos ao que estávamos à espera. Exatamente. Mas estão em grande forma. Piscinos, desculpa. Jeans. Não há problema. Esperem rock sujo e badalhoco. Vamos embora. Trying to tell us anything. combinar as músicas mais longas, mas isto é a vontade de passar tudo. De qualquer das formas, o tema de Mouth of the Architect é diferente dos outros. Os outros valem por si, porque têm momentos diferentes. Este aqui é bastante rápido e bastante. Para aquilo que eles fazem. Exato, em comparação. Em comparação, é mais violento e é mais rápido. E poderá ser uma nova direção dos Mouth of the Architect, que relembro, vão passar cá em Lisboa na próxima semana. No Music Box? No Music Box, exatamente. São 12€ o preço do bilhete, não é nada caro. É aproveitar. Com. Como é que chama? Riding Panic Labyrinth. Exato, Riding Panic Labyrinth. É verdade. Portanto, também vai valer a pena muito pela primeira parte. Uma boa notícia é que nós não arruinamos as músicas só porque sim. É porque a seguir vamos dar coisas boas. E vamos ficar com um pequeno avanço. Pequeno avanço, porque é mesmo mais pequeno. Este tema tem 4 minutos. Os outros são todos a rondar os 18 para cima. É novo tema para os UFO Mammoth. A banda italiana de doom metal, o Psychedelic Stoner, como está a chamar o Metal Archives. Com um dos nomes mais interessantes do metal. É verdade. O Fumamute. É verdade. Mas eu percebo perfeitamente a ideia deles. Pá, tem peso, mas cai assim um bocado nem um OVNI os temas deles. Mas eu gostei muito dessa tua interpretação. É a minha interpretação, mas é bem provável que tenham ido por aí, não me admirava muito. Mas vale mesmo a pena. Este Steve já anda a circular por aí. É melhor ouvir. Vamos. Squeal. Não. Oh. Por acaso, nesta música eles não fazem. Sim, mas agora estava-me a lembrar. Despised Icon, a banda. Este sim, eu chamo deathcore sem problemas nenhums. Porque, pá, porque notas imensas influências de hardcore. Estávamos a falar disso aqui em off. Notas muitas influências de hardcore, principalmente da parte vocal. Eles, até tendo dois vocalistas, são. São canadianos, da parte francesa do Canadá, são de Montréal, Quebec. E eles também estiveram cá dia 14, e vão acabar. É verdade. E por isso é que eu trouxe, não só por ter vindo cá, mas também porque resolveram pôr um fim às atividades enquanto banda, resolveram dizer que já chega. E quando é assim, em vez de fazerem álbuns maus, andarem-se a arrastar, acabam assim. Com uma digressão com algum sucesso. Adeus, boa noite e até uma próxima. E é exatamente o que vai acontecer neste programa. Não para sempre, mas tens um homem da rádio. Semana. E na próxima semana vamos ter aqui um convidado especial. É o Lobo, o Ricardo. O Lobo não, é o Ricardo. É o Ricardo, teclista dos Lobo, a banda portuguesa de doom metal que anda a dar que falar. Ele vem até cá sujeitar-se às nossas perguntas durante uma horita. Depois o programa seguirá à sua ordem natural, como é evidente. E vamos fechar com os Division Bleak, que no programa a seguir a termos cá o Ricardo, vão ser o destaque. Lançaram um excelente álbum. Ao top 2. Até para a semana.